Boa tarde, é o Azul 4065. Azul 4065, contato radar, saída da El, sobe para o 360, vigilância. Ao 360, perfil da El, 4065. Controle Salvador, Azul 4032, transferência, nível 170, para descida. Azul 4032, identifique, desça ao 090, chegada a Mari. Identificou, desce para o 90 na Mari, Azul 4032. Voo no 807, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 pés, 10012, voo no 807. Pantanal 4710, desça ao 050. 50 autorizado, Pantanal 4710. Xeneme 142, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. Autorizado, Ilhéus. Nível 180, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Ilhéus. Controle 119 decimal 35 e acione o 5071. Gente, o transponder 5071, autorizado 180, decola da 10, curva à direita. Nadael Leda DCT, controle 119-35, Xanar 6327. Correto, 6327, chame pronto para puxar assinar no portão 1, né? Positivo, vai chamar. Vai chamar. Boa tarde, 6314, livre pouso na 10, vento 170 graus com 9 nós, altímetro no 012. Livre pouso na 10, Xanar 6314. É 49, boa tarde. Qual o nível ideal para Ilhéus? 200, tá ótimo. 060-3192. Ilhéus, decola da pista 10, curva à direita. Subida é a da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Ilhéus. O controle 119, decimal 35, acione 5063. Ilhéus 200, conforme rota, pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda, pós DCT e Yankee Lima Hotel. 1935, 5063. É o voo no 649, cotejo de transponder? 5063. Correto, chame pronto no gate 2, o voo no 649. Chamará, obrigado. Torre, o Lima Delta Lima está na visual com ponto, vai para final, TGL. Sente vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 012, é parte fora do solo novamente. No 2, é parte fora ao Lima. Controle Salvador, Oceaner 6142. 6142 está ali respondendo. 6142 chama Centro Recife, 2085. 2685 Centro Recife, boa tarde. Pantanal 4710, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, vai proa 020. O limite é o lote. A esquerda proa 20, nesta proa limite é o curso do localizador. Nível 50 está mantendo. Voo no 807, densa para 2.000 pés, ajuste no 012. Autorizada final no 0. 2.000 pés, 1.0 no 2, autorizada final do X-Ray no 0, voo no 807. Voo no 396, final, torre 1.86. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, é o voo 1.3. 7.0, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Mantendo a proa 20, desce para 3.000, com 1.0 no 2, Pantanal, 4.7.1.0. Chegiu 060, 3.1.9.2. 3.1.9.2, desce e mantém o 050. 050. Salvador, boa tarde, hoje é 6314. 6314, táxi via Alfa, enxameamento da Juliette. Alfa, Juliette, 3192 da TAM, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 no 012, 3192. Atingiu 080, FJ 5729. 5729, desce para 4000 pés, ajuste no 012. 4000 com 012, vai objeto 5729. O azul 4032, desce e mantém o 050. 050, 4032. Altímetro no 012. 012, copiou o voo. Direita 60, reporta autorizado a final do X-Ray, é o terceiro. TAM 3192, vetor radar sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao lock. Esquerda 020, limitado ao lock, o 3192. Webjet 5728, vetor radar sequenciamento, faça curva direita na proa 230, limite ao lock. 230, limite ao lock, Webjet 5729. É, como é que tango, prossiga? Condições visuais, reporte para ingresso, corredores visuais, é como é que estão? Zulu November. Prossiga, controle, Zulu November. Chame Centro Recife, 12685, alternado 12545. 12685, 2545, Zulu November. 3, 1, 3. Negativo. Fico pra duna visual no lock. Pantanal 4710. Ciente, gol 1807, complete final, chame torre no 86. Completa, chama torre, gol 1807. 3192, agora sim autorizado 2000 pés, direita 050, intercepta final. 2000, 050, 3892. Pantanal 4710, complete final, torre 1186, bom pouso. Torre Salvador 18, decimal 6, Pantanal 4710, boa. Azul 4065, chama Centro Recife, 1251, alterno 128, correção, alternado no 3325. 251, 3325, Azul 4065, boa. Boa. Azul 4032, vetor radar sequenciamento, esquerda 090, limite ao lock. Esquerda 090, limite ao localizador, 4032, Azul. Interno. Na visual, repórter de Serra, Pantanal 4710. Solo 396, solo aos 35, liga direita, solo 121, decimal 9. Libra 29, 39. Solo 807, na escuta da torre. Afirmo. Cente 1807, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, pistão no 0, gol 1807. Vou no 396, táxi autorizado, Alfa, Juliette, o gate é o número 8. Alfa, Juliette, 08, 39. 92. Objeto 5729, esquerda na proa 170 para o lock. Web 5729. 170 para o localizador, 5729. 3192, reduz a aproximação, chame torre no 86. 86, pode confirmar o tráfego da nossa frente, a 4 milhas? Você quer saber o tipo dele? Isso. O tipo dele é um Airbus 1320 da companhia. Tá bom, obrigado. Salvador, boa tarde, Itan. 3192, estabilizado, final da 1-0. 3192, é parte Duna. Passar a Duna, 3192. Boa, será um minuto. Só vai seguir o tráfego 737-300, está à sua direita, em 5 milhas, livrando 4 mil pés em descida. Posso te entrar aqui no Tiquez, vai manter a proa mais um minuto, 4032-1. Vou fazer fora, Libão. .032, descida para 3 mil pés, ajuste no 012, curva pela sua direita na proa 160 para o Loki. 3 mil pés, 1012, proa 120 para o localizador. 160. Confirmando então, 160, obrigado. Simbra. Pantanal 47 na 0. 1 no 0, vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Guardando autorização de bolso, Pantanal 47 na 0. 1807, solo 38, livre à direita, solo 121 decimal 9. Vai liberar à direita, 219, solo, gol 87. Passou Duna, o 3192. 3192, reparte Simbra, é o número 2 para pouso. Porta Simbra, 3192. Passete 710, livre pouso na 1-0, vento no 80 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 2. Autorizado pouso, Pantanal 4710. Pátio principal. Remota 14, voo no 807. Seja atualizado, táxi via Alfa Juliette, posição remota 14, voo no 807. Salvador, trip 5627 para puxa acionamento, pátio 3, remota 4. Autorizado, trip 5627, chame táxi. Estaremos. O número 49 para o táxi, PLB 75, autonomia 2 horas e meia, alterna Aracaju. Confiado, o voo no 649, está autorizado o táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6, o ajuste é 1-0 no 2. Direita, ponto de espera, torre 18-6, 1012, boa tarde. Boa. O TAN 3155, cópia? Cópia 3155. Está autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT, Bidev. E em Bidev, intercepte a Peruísque 50. O controle 119, decimal 35. Acione 5107. Autorizado nível 340 para Guarulhos. Decola da pista 10 com curva à direita. Da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepte a Peruísque 50. 1935 no controle Salvador e o transponder 5107, TAM 3155. Correto, e chame pronto para puxar o sinal, TAM 3155. Salvador, muito boa tarde, gol no 649, ponto de espera da 1-0, pronto? Boa tarde, gol no 649, mantenha o ponto de espera. Pantera, não se escuta. Pantanal 4710, solo aos 4, 1, livre à direita, solo 121, decimal 9. 9, livrando, boa. .092, vento 1-7-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 2, livre pouso não no 0. Pouso autorizado, pista 90, tá 3, zona mais 2. Sinal 4710, boa. Continue o táxi pela Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Pantanal 4712. Sou Duna 4032. Frente 4032, repartiu externo. Portar externo. Vento 170 graus com 11 nós, altímetro 112, aguarde pista livre. Aguardando. Ô Torre, o Lima Delta Lima está ajustado 10012. Sente o Lima Delta Lima. Lima Delta Lima 10012, ajuste do altímetro. Ok, desculpa. Qual que é o código do transponder, por gentileza, senhor? 0133. 0133, grato. 3192, solo aos 43, livre à direita, solo 121 decimal 9. 4. 45 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador para o táxi. Gente, o trip 5627. Continue em frente e reporte para ingresso no pátio principal. Portará para ingresso principal, trip 5627. O Pantanal 4710, o gate é o número 4, prossiga pela Juliette. Juliette para o 4, Pantanal 4710. Ok, no sistema 1-4, aguarde que o sinalizador está chegando, ok? Salvador, tá 3192 na Eco, livrou já na Alfa. Gente, tá 3192, continue em frente, táxi, chame antes da Juliette. Passará antes da Juliette, tá 3192. O trip 5627, observe a aeronave da TAM ingressando no pátio agora, vai parquear no gate 4. Prossiga o seu táxi pelo pátio principal e Índia, e no ponto de espera chame a torre em 186 e o ajuste é no 012. Estamos visual com o Airbus da TAM. 18.6 na porta de espera, grato, tem um ponto de contato. Igualmente. 2, reporte fora do solo novamente. Reportar fora do solo, Lima. É 39, solo aos 45, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 209, 5729. O TAM 3192, fique atento à aeronave da Trip, está ingressando agora no pátio principal. Após a mesma, prossiga pela Juliette, o seu gate é o 10. Visual com a TR da Trip, após ingresso na Juliette até a posição 10, está 3192. Alô, Shanner 6327. Prossiga. Está no gate 01 para pushback acionamento. Ok, aguarde só um minutinho, temos uma TR taxiando agora pelo pátio, aguarde a autorização. Aguarde a autorização, né, 327. Solo 5729, livrou, tá na Alfa. Goiabe 5729, boa tarde, táxi lento pela Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Lento pela Alfa, mantém antes da Juliette, 5729. Quebec Serra, Salvador. 6327, está autorizado puxar e acionar no gate 1, chame táxi. Maratax, 6327. Tudo boa. Solo Salvador Azul 4032, livrando via foto, flash na sua escuta. Gente, Azul 40, 32. Táxi lento pela Alfa e chame antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, reportando antes da Juliette, 4032. Estamos 70 graus com 89. Livre decolagem da 10, gol 1649. Não tenho as condições visuais, Kilo Quebec 3, reporte para Y. O trip está autorizado ali em Macê. Está a corrida do Banho da Gol ali, não tem, 5627. Grata no 5627. Tango chame torre no noite desse momento. Ó, Juliette, o 29. Gente, o Web 5729. Temos a aeronave da Avianca aqui, o Fokker. Fokker 100 está puxando. Aguarde para ingresso no pátio principal, seu portão é o 01, ok? Após a saída do Fokker 100 da Oceania, está autorizado o Gate 1, o Web 5729. Poxa, se ele chegar pra trás aí eu consigo entrar lá pela... Ah não, não dá não, ok. É que o pushback aí é padrão e eles ficam no través do 4 aí, ok? Ah não, tudo bem, beleza. Vou iniciar o 5627. Fique, chegada Mari, desça 050. Chegada Mari, desça ao 050 no 075 da Gol, solicita efetuar o whisky para o modelo. Gol no 075, após o TAP, vou para o Serra Vita 366, final isso. Após o TAP 366, gol no 075. Salvador, muito boa tarde, gol no 649, da El Leda. Gol no 649, contato radar, só deparo 200, vigilância. 200 no perfil, vigilância no 649. Decolado ao 50, chame controle 19-35, bom voo. 19-35, então, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. O trip 5627 decola, Pucajama. Trip 5627, contato radar, sobre para o nível 190, vigilância. 190-5627. O ajuste é no 012. Ciente do ajuste autorizado para o ponto de espera da 10. O ponto de espera vai chamar a torre 1186, o Xanair 6327. O azul 4032, siga o banho da Webjet, o seu gate é o 3. O tráfego ascendente vai parquear no 01, fique atento. Ok. Ciente do tráfego da Web que vai parar no 01, a gente vai pro 3, seguindo o mesmo 4032. Gente, é como é que tango, livre pouso na 17, vento 17, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Vai, tango. Torre Oceaner 6327, no ponto de espera da 10, tá pronto. 6327, linha decola da 10, vento 170 graus com 99. A linha decola da 10, Oceaner 6327. partir de November Alpha. É, qual a intenção do voo? Vai para a Praia do Forte ou vai para a TGL em Veracruz? Gente, tá autorizado, voo local, Salvador, ingressa no corredor Forte, a 1000 pés, restrito, decola da 17 com curva à esquerda. O controle 119.35, a torre 118.6 e o transponder é o 0171. Pé 6327, decolado ao 53, chão e controle 119.35, bom voo. Correto, Índia November Alpha, chame a torre para acionar e taxiar. Nós estamos 012, bom voo. Chanel 6327, decolado na sua escuta. Chanel 6327, contato radar, sobe para o nível 180, vigilância. 180, Chanel 6327. Mil pés, mantenha, aguarde, cruzamento com tráfego, Juliette Quebec, Kilo. Sério, Kilo Quebec Serra, torre 118.6. 118.6. A gente chama para o táxi, Índia November Alpha. 49, Centro Recife, em 12251, alterna 13325. 351, 3325. Aparelho 2231, desça para 2000 pés, autorizada final no 0. 2000, autorizada final no 0, 2231. Juliette, Quebec, Kilo, sobe para o nível no 00, reporte para o lançamento. Autorizado, são 3155, chame táxi. Chamaremos táxi 3155.